Boa noite, chegou 1869, pronto, ponto espera, 1-0. 1869, mantém o ponto de espera. Ponto espera, boa noite, 69. Salvador, boa tarde, é o Trip 5219, informação Romeu. 5219, prepare sair da borra, aguarde pra cópia. Guardando cópia, se possível, coordeno o nível 20043. Ciente, aguarde pra cópia, 5219. Stand by pra cópia. Paulo Salvador, é o Gonomé 45, Lisona Eco. 645, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 62, é o Gonomé 45. 5219, pronto? 219, copia. Salvador, Vitória da Conquista, 200 nível, decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, após direto, Vitória da Conquista. 119, decimal 8, controle, 5140, transponda. 200, conquista autorizada, pista 10, curva direita após arbor. Saída, depois direto, 198, controle, 5140, transponde, trip 5219. 5219, resposta para posicionamento. Camará, 5219. Salvador, X-ray Delta. Lima, Golf Delta, prossiga. Antena com 12 nós. Decolar 1-0, igual na 8-69. 10. outro farol de Itapuã. E o Mike é com Delta, condições da 35, confirme. Afirmativo. Ok, está 35 autorizado, uma centena com 12 nós. O Mike é com Delta, é forte na final. Ok, autorizado a 35. Confirme a aproximação para que ponto da 35. Confirme. A aproximação terá que ser para a cabeceira da 35 ou confirme? Afirmo, aproximação para a cabeceira 35. Se tiver condições, se não tiver, vai ter que fazer espera na Itapuã. Ok, padrão, segue para a cabeceira 35. Ok, então cabeceira 35 é poste na final para 35 com a centena com 12. Delta para a cabeceira da 35. 1869 aos 41. 198, boa viagem. 00 graus, 129. O Delta aguardará aqui na farol de Itapuã para seguir Itapuã 17. Gente, mantém espera Itapuã e guarda instruções. Delta. Salvador, boa tarde, 1143, estabilizado LS, passou externo, baixado trabalho. Tudo autorizado, 1143, ficha 10, uma centena com 12 nós. Tudo autorizado, ficha 10, Xanera 6143. Mike Eco Delta, visual com a Xanera curtíssima? Afirmo. Agora o tráfego autorizado, base pela direita, reporte base, baixado travado, Eco Delta. Você reportará base. Puxa, acionamento 35, 4 e 5. Tá livre, após táxi. Livre, após táxi, 4. 43 aos 46, direita 1219. Livrando direita 1219, com solo, Fernando 143. Torre Salvador, muito boa tarde, voo 1166, estabilizado LS X-Ray da 10. 1166, reporte externo baixado, checado, V9. Recente, V9, portal externo. Aqui é Cuda Elza, base, direita do 17, serem baixado, checado. Voo autorizado, cabeceira 17, marca Eco Delta, vento 1, centena 12, nós, V9. Aqui é Cuda Elza, por autorizado na 17. Aqui, 4206, funcionando com espera 0. Imediato, azul. Linhares decolar, 1 centena com 2 nós, decolar de imediato. Voo a 1 milha do externo. Decolar, 1166, continue a guarda pista livre, Embraer da Azul, alinhado Pichinho 0, já autorizado a decolar. 766. Informação adicional, Sikorsky 76 à sua esquerda, irá aproximar para a cabeceira 17, não irá interferir. 766. 166, pouso autorizado, cheque o trem, 1 centena, 12 nós. Frente, pouso baixado travado, pouso autorizado na 10, voo 1166. 4206 aos 49, 198, então boa viagem. 198, 4206, bom trabalho. Autorizado ingresso no Grande Paz, Metaxi Via Índia e Alfa, ponte Piradão no 0, torre 1186, QNH 10009, boa viagem. De Alfa, ponte espera 186, 1009, obrigado, boa tarde. O 6143 vai observar a passagem do trip, vai ingressar na Juliette, Porto Alegre. Observando a passagem do trip via Juliette para o portão 1143, do Flamengo. Confirmando 1166, por autorizado, 1 centena, 14,9, 1009. Autorizado, 1009, 1166. Mantenha a posição, por gentileza, antes da Juliette. Mantenha a posição antes do CS, meu, 143. Eu 43, ingresso na Juliette, portão 1. Ingresso via Juliette para o portão 1, 1143, do Flamengo. 5-4, 1-5 após o voo, gol na curta, ali mantém no 0. Diga. Está daí para o pote 4, não precisa chamar a torre, é dentro do hangar. O 1166, solo 5-1, na direita, 1-2-1, no décimo 9. 2-1-9, vou... não tem mesmo. Solo Salvador, eu vou 1-1-1-6-6. O 1166 vai taxar via Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette para o 8. Boa, 1166. E termo, livre decolagem 5-4 no termo. Salvador, aqui na 5-4-5, decolou 5-2. 1-2-0-8, controle. 2-0-8-5-4-5. Controle, Salvador, 5-5-4-5, decolado no para pushback, acionamento trip 5464. 5464 está livre, pode táxi. Trip 5464. 6201 para o táxi, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia, 1234 Bosta. 30 táxi via IG Alfa no ponto de espera da 10, torre 186, QNH 10009, boa viagem. 6201, volta da táxi via IG Alfa, da 10009, 1186, torre. 1186, para o táxi, o trip 5464, com 48 a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Aracaju. Seguidor da nave da Avianca, autorizado o táxi via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, QNH 1009, boa viagem. Tem 464, copiou? Afirmativo, seguindo a aeronave da Avianca, o trip 5464. Autólogo 1645, Pai Sierra, autorização Vitória 400. 1645, Salvador Vitória, 360 nível, via Upilski 50. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Eudes. 1198, controle, 5154, transponder. 201, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 131. Alinhar e decolar da 10. 45, resposta com posicionamento. Voltaremos. Solo Salvador, trip 5595, para puxa acionamento. 5219 para acionamento. 5219, está livre, pode estar. Ponto de espera pronto, o trip 5464. Trip 5464, após a rolagem do Boeing. Corrigindo, após a rolagem do Boeing, Avianca ali mantém 10. Após a Avianca, ali mantém 10, trip 5464. 6201 decolou 02, 119 decimal 80. 119 decimal 80, 6201. Colagem perifado no 0, 0, 8, 0 graus, 1, 2, 9. Iniciando o trip 5464. Salvador trip 5 219 com 4 meia bordo, 3,50, Salvador para táxi. Autorizado táxi, via pátio principal, Engenho Alfa. Bom Esperadão no 0, Torre 1186, QNH 1009, boa viagem. Lembre táxi, pátio 3 principal, Bom Espera 186, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Sim, 464, decolou 04, 1208, controle. 1198, trip 5464, boa noite. Boa noite, corrigindo Salvador, boa noite, é o trip 5219. Trip 5219, realizado Liane decolar, da 10080 graus, 149. Trip Liane decolar da pista 10 trip 5219. Salvador, já 3897, informação Sierra, para atualização Guarulhos. 397, Salvador Guarulhos, poderia confirmar essa rota? Resolu 10 Bridge, resolu 6 BHZ, 3 e posse. Sente agora distante, temos aqui uma roda diferente, vamos chegar com centro, bote para cópia. Maravilha, aqui pra gente tem que foi, teria sido apresentado a CHG aí para essa rota. Vocês vão verificar com centro agora distante. Obrigado. Decolou 07, 09 decolou 07. Prossiga. Temos contato com o centro, o mesmo afirmou que não possui seu plano no momento. Agora distante até que o mesmo retorne para fazer a cópia, ok? 3897. 3897, é. 3897, pronto pra cópia? Siga, 3897. Salvador Guarulhos, 320 nível, veio pelo 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pósito, após conforme rota. Minha cola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 1198 controle, 5155 transponder. Foi aprovado Guarulhos no 320. Decolando na zero à direita da El, Leda Bridge, apesurou na minha BHZ, Trive, Postos e após conforme direto. 5155 no transponder, 198 ao controle, o TAM 3897. Procedimento correto, aposto contra o posicionamento. Contará, obrigado. Salvador, boa noite, gol 645, posição 6, feedback acionamento. 06 tá livre, aposto táxi. Vai rebotar 645. Salvador, OTAN 3897, por estacionamento, botão 5. No 5 vai aguardar, temos uma aeronave da Gol, puxando 06, pronto para iniciar o táxi, aguarde um instante. Guarda, 3897. Gol 945 para o táxi, 2375, botão 23, horas de 35, alterna a campina. Autorizado o táxi via India e Alpha, ponto esperador 10, torre 186, QNH 1009, boa viagem. Java, ponto esperador 186, obrigado. 3897, com a equipe de solo, quer fazer a passagem na aeronave da Goa, sua retaguarda, está livre, pushback, reposte táxi. Pode passar na aeronave da Goa, está autorizado, reposta lá, está 3897. Boa noite, vou no 645, próximo ao ponto de espera, próximo. Vou no 645, boa noite, decolagem autorizada no 0080 graus, no 29. Cuidado da decolagem, vou no 645. Salvador, Sané 61, correção 62, 59, informação de guerra, posição 1, autorização Guarulhos 360. V259, Salvador Guarulhos, poderia confirmar a rota? Bridge, Pesulu no meia, Brava Del Zulu, 13, posse de causa. Sente, Salvador Guarulhos, 360 nível, via Pesulu no meia, Brava Del Zulu, DCD trilha, posse conforme. Decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge, a saída, 1198, o controle, 5147, o transponder. 6259, estacionário autorizado, Guarulhos, Giga 360, Bridge, a Pesulo no meio, Brava Del Zulu, Trive, Posto de Caldas, decolando 550, curva direita da El, Leda, Bridge. Controle, 19, decimal 8, transponder, 547, Posto 1. Planejamento correto, é posto, posicionamento. 6259. Táxi da 3897, 224 horas, Galeão. Utilizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, QNH 1009, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 186, 3897, obrigado, boa. 3, Salvador, está 3897, ponte espera da 10, toma. 3897, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Torre Salvador, boa noite. Tá 3894, estabilizado, baixado travado. 3894, boa noite, pouso autorizado no 0080 graus, 129. Pouso autorizado, fica no 97 ali, mantenha no zero. Ali mantém, tá 3897. Direita 924, solo 24, libera direita 1219. Direita, nossa, que você for. Solo 1219, 3294. Decolagem autorizada no 0090 graus 129. Decolagem no 0, tá 3897. Alfa, libertário pra Juliette, tá 3894. 3897, decolou os 27, 120, corrigindo 119, decimal 8, controle. 198, boa. Porém, equipe de solo que após a aeronave da TAM, parque à sua esquerda no gate 03, está livre pushback após táxi. Gente, após a aeronave da TAM no gate 3, a parte que a gente autorizada é botar na 61, 62, circulação. Torre, boa noite. É o gol 1971 na final da 10, Campo Vista, Baixório Travado no ILS. 971, ao pouso autorizado, pistão no 0, 090 graus, 129. Livre pouso na 10, 1971, solo 32, direita, 121, direita. Direita no 2-1, direita no 9. Direita 2-1, 9-7-1. Direita 2-1, 9-7-1. Fala, boa noite, 1-9-7-1. 971, vai para a via Alfa e manter a posição antes da Juliette. Alfa, manter antes da Juliette, 1971. Janeiro 6259, com outro 66 a bordo, autonomia 5 horas e 10 minutos, alternando o galeão. Utilizado o táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera do 10, torre 1186, QRH 1000, 1010, 1010, por viagem. Gente, via Indy Alpha, ponto de espera 1186, 1090, na ajuste 6259. Ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, prosseguindo para o 01, número 971.